Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso permitir que a luz do sol banhe novamente o meu sorriso. Eu preciso aprender a me olhar. Eu preciso ver a mim como eu sou, longe do espelho de Narciso, e visto assim no meu confim. E se você olha pra mim como os meus olhos pra você, logo estou pronto pra viver o meu amor e a sua dor e tudo mais de impreciso que é a vida, que é o mundo e que se guarda num sorriso. Eu preciso aprender a ser só e só ser o que eu preciso. Como os meus olhos pra você, logo estou pronto pra viver o meu amor e a sua dor e tudo mais de impreciso que é a vida, que é o mundo e que se guarda num sorriso. Eu preciso aprender a ser só e só ser o que eu preciso.